sucesso. O pancadão do Landadão. Cintura de bola. O pancadão da Bahia. Meucds.com. Pra galera da Bahia curtir esse ano. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra dançar de novo. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra fazer de novo. Relaxa, sacode, vai, vai, vai, vai. Relaxa, sacode o corpo, prepara pra dançar de novo. Molinho, molinho, molinho, molinho. Deixa o corpo molinho, vai, papai. Vai, manhã, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. Molinho, molinho, molinho, molinho, molinho, molinho. E você vai, eu vou também. A gente se encontra, não vai e vem. Você vai. A gente se encontra, não vai. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. O nome dele é Ivan. O pancadão. Olha o Ivanzinho chegando, tomando campari. A galera emendou pra Loma. Vai. O piseiro, eu sei que você arrebenta. Agora eu quero ver o Lombadão. Eu quero ficar com você. Eu quero ser sua paixão. Ai, manja demais, menino, tá doido? Eu quero ficar com você. Eu quero ser sua paixão. Dudu, só você não vem. Magoa meu coração. Dudu, Dudu, Dudu. Ai, meu Dudu, meu Dudu. Dudu, Dudu. Ai, meu Dudu, meu Dudu. Dudu, Dudu. Ai, meu Dudu, meu Dudu. Dudu. Puxa, vai, vai. Cintura. Bancadão do Lampadão, galera emendou. Vai, ô pressão. Alô, Gil Caldeirão. Cintureiros VR. Meucds.com. Eu quero ficar com você. Eu quero ser sua paixão. Tudo só você não vem. Vai, vó, vai, vó. Eu quero ficar com você. Eu quero ser sua. Tudo só você não vem. Magoa meu coração. Dudu, Dudu, Dudu. Ai, meu Dudu, meu Dudu. Baixinho, vai, pai, vai. Ai, meu Dudu, meu Dudu. Dudu, Dudu. Ai, meu Dudu, meu Dudu. Dudu, Dudu. Ai, meu Dudu. É o novo CD. Pressa. O pancadão do Lambadão. Cintura de bola. O pancadão da Bahia. Quem gostou faz barulho aí. Bom demais. Rapaz, aqui tinha uma galera dançando desse lado aqui, mas tava botando um pocando. Eu pensei até que era o Beto Barbosa que tava dançando. Será que todo mundo aqui é da Bahia? Eita, negócio abandonado. Pense numa galera que gostou do Lambadão. Os piauenses estão marcando presença, que meu amigo Toninho tá aí. Cadê a galera do Piauí? Opa, meus conterrâneos. Do Pernambuco, beijo. Cadê os pernambucanos aqui? Cadê? Do Ceará, Alagoas, Minas Gerais. As mineiras tá aí, ó. Faltou algum? Galera de São Paulo!